Quando vejo o pôr do sol, vou te levar pra ver o mundo, baby. Quero te mostrar meu novo invento. We got the moon, we got the light, we go and blow the house down, down, down. Fuck fire, escape vibration. Quando eu vi parado lá do belo carro importado, eles fumavam Fat Joy e ouviam som bem alto. Maloqueiro quando tem estilo rouba cena de assalto. Então desceram todos, vieram me cumprimentar, me convidaram pra uma festa que numa mansão ia rolar. Eu fui com fé, eu fui na barca, porque sei que o mundo vai acabar. E eu adoro uma mesa farta e várias garotas vão estar lá. Viver bem é o vício que tenho, não negue isso a ninguém. Eu faço o que quero fazer, depois eu durmo igual neném. Igual neném. Why you think they brought you gay? Saudade, não. Fuck fire, chapa quente, é desse jeito.